luta, outra baianina lá no Piauí. Seu moço inteligente, faz favor de me dizer, se riba daquele morro, quanto sabe deve ser. Se o raio não cortou, se o gado não comeu, se riba daquele morro, tem o sabe que nasceu. O meu amor morreu, que será de mim? Me responda sem crescer, mas me responda já. O que é que a gente vê, se não pode pegar? Aquilo que a gente vê, que não pode pegar, é a lua e as estrelas que no céu estão a brilhar. O meu pai morreu, que era de mim, manda buscar outra batida, já não tinha o fim. O meu pai morreu, que era de mim, manda buscar outra marinha lá no Piauí. Vou lhe fazer uma pergunta pra você me responder. 25 par de gato, quantas unhas deve ter? Entrei no raio de sol, saí no raio de lua. 25 par de gato, com certeza tem mil unhas. Tem ensino, tem batalo, e uma roupa de sapim pra você como um cavalo. Derriba daquela terra, tem o sino ferrugento, seu ele cometa assim, toma você, ó seu jumento. O meu pai morreu, que terra de mim, mata a busca, outra batida, lá no Piauí. O meu pai morreu, que terra de mim, mata a busca, outra batida, lá no Piauí. É, o verdadeiro artista não faz música para o público, mas sim público para a sua música. Um jardim, um coreto, a música e a saudade é a pedida que você está sintonizando pela Rede USP de Rádio em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Juninho, nosso intervalo e na volta, Nuno Roland, Breakout e Orlando Silva.